não posso atender ou por alguma razão não me apetece atender este número em especial. Algum problema mais urgente, é favor ligar para o meu número da Telecel ou mandar um fax. Deixe uma mensagem a seguir ao bip. Bip. Amigo, como é que estás? Não atendeste? Deves estar a ver o Thunder Force, não é? Da Melissa McCarthy, que tu és grande fã. Espero que estejas a aproveitar, que aquilo deve ser barrigadas de rir. Olha, estou-te a ligar porque vi aqui o teu ciclo de lobisomens do início dos anos 80, da Rádio Cinema Xunga, e vi que pronto, que o início dos anos 80 vai até aos 2000, por isso queria-te sugerir um filme de lobisomens que vi recentemente, que se chama Late Phases. Tem também um título alternativo, que agora está um bocado na moda, para um gajo. Se calhar devia contar como dois filmes, não é? Porque também se chama Night of the Wolf. Um gajo pode dizer que viu os dois, não é? E é o mesmo. E assim conta duas vezes. Não sei como é que isso está no Letterboxd. Pá, mas olha, sugiro, é um filme, uma abordagem mais Inatel, porque passa-se numa espécie de condomínio de reformados e o protagonista é um invisual, pá, mas um invisual daqueles bem duros, um veterano de guerra, que depois, pronto, tem que enfrentar lá uma bicharada tramada e não te quero spoilar nada, mas tem assim efeitos práticos como tu gostas, assim, uma coisa assim mais caseirinha, pá, e pronto, e espero que desfrutes e depois conta como foi, está bem? Grande abraço. Então, e continuando na senda dos lobisomens, aproximamo-nos perigosamente da atualidade com um filme de 2014 chamado Late Phases. É um filme de Adriano Garcia Bogliano. Ele tem uma filmografia que é muito respeitada, mas eu confesso que foi a primeira vez que molhei o meu pé na sua bacia cinéfila com este filme. Ora, o Late Phases começa com um senhor idoso que está prestes a entrar numa zona residencial para idosos. Parece-me ser talvez na Flórida. Todo o conhecimento que eu tenho acerca de zonas residenciais para idosos na Flórida vem de Seinfeld. Este senhor é cego, é um antigo veterano de guerra do Vietnã, teve uns problemas relacionados com a sua profissão que o fizeram perder a visão. É um senhor que se afasta do mundo, afasta-se de toda a gente, revoltado com a sua própria situação. A sua esposa faleceu há pouco tempo e o filme começa com ele a escolher a lápide que irá colocar a quando do seu funeral. E este senhor está, de facto, farto de viver. Ele acha que tem que morrer. Está farto desta vida. Ele terá 70 e tal anos. Ele é interpretado pelo ator Nick Damisi, que tem 50 ou 40 e muitos, eu teria nesta altura, mas está com maquilhagem para parecer um idoso, que não convence muito. De facto, ele tem umas manchas na cara de ser idoso e tem aquelas rugas, mas tem o corpanzil de sopapo de action hero. E então este senhor vai para... começa com o seu filho, ele levá-lo para esta nada hospitaleira aldeia, de onde os velhinhos vão então gozar os seus últimos dias de vida. E na primeira noite, sente-se sozinho, não é? Ele está com o seu cão, tem um cão. E na primeira noite, logo, a casa ao lado é atacada por um lobisomem. E é assim que o filme começa. Há um lobisomem que entra e mata logo a vizinha do lado, vê-se o lobisomem, vê-se a vizinha. aqui está um monstro, aqui está a trama. No dia a seguir, o velhinho, o ceguinho, percebe que estava a lua cheia e percebe o que é que está a acontecer. Não diz a ninguém, fica caladinho o tempo todo, mas de facto ele irá preparar-se para daqui a um mês receber novamente esta criatura e matá-la. O mistério também se dissipa rapidamente porque este filme não nos quer perdidos com teorias, quer de facto mostrar-nos o que é. E eis que então no fim o lobisomem regressa com alguns reforços, foi entretanto arranjando para matar o nosso ceguinho, que não se deixa, claro que não se deixa, e munido de todo o armamento que encontrou entretanto, ele conta-lhes uma bela história de Balásio. E este filme, além de ser uma comédia relativamente negra, um filme divertido, é também uma reflexão acerca do que é o fim da vida de uma pessoa que teve uma vida sempre ativa e de repente se vê atirado para uma comunidade de velhinhos muito religiosos, dados a fazer coisas que os velhinhos fazem. Vive muito com aquele jogo em que toda a gente acha que ele, por ser velhinho, é meio atrasado e é surdo. E por ser cego, também tem um associado, um atraso mental. E ele próprio acaba por dar a volta e ele também gozar com as pessoas, porque de facto ele é uma pessoa fisicamente muito apta, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que, apesar de ser cego, conseguiu desenvolver todo um conjunto de capacidades para contornar muitas das situações, não todas, claro, mas sua audição, o seu cheiro conseguem contornar alguns problemas. E tem também associado, e é aquilo que nós falamos muitas vezes, que é, às vezes um filme de terror não é um filme de terror, também é um encapsulamento de outro tipo de emoções, e neste caso é um filho que ele teve a vida toda e do qual sempre se afastou, sempre deu essa tarefa à sua esposa, e ele friamente escondeu-se na sua carreira e escondeu-se em todos os subterfúgios que os pais fazem para não demonstrar as suas emoções. E aqui no fim ele descobre que o filho vai ter também ele um filho, não é? A sua esposa está grávida, e no momento de emoção ele liga ao filho, faz um telefonema no final com um monólogo de despedida, porque ele está ciente que o seu combate com os lobisomens será o seu último combate. Explica exatamente tudo o que sente ao seu filho, e neste caso é a velha história do Cats in the Cradle, não é? Aquela música do Cat Stevens que depois os Ugly Kid Joe fizeram uma versão, em que um pai passa uma vida inteira longe do seu filho e no final da vida, quando o pai quer começar então a ligar-se ao seu filho, o seu filho está já na fase em que se quer afastar do pai. Pronto, tirando estes pequenos pedaços de filosofia manhosa, falemos então tecnicamente deste filme, que é um filme muito competente, muito bem filmado. Eu não sei por onde é que ele andou aqui debaixo do radar, e terá sido o Miguel das Nalgas do Mandarim, porque ele próprio também se contagiou com a minha dentada de lobo e está a tentar também repor a sua filmografia licantrópica em dia. Ele se calhar numa vertente mais modernaça, porque ele é um jovem modernaço do novo milénio. Eu sou um velho que, não sendo cego, tenho aquelas viseiras dos burros para poder olhar sempre numa direção, pelo menos de cada vez. O filme não tem críticas muito abonatórias, mas eu senti-me apaixonado por este filme, por toda a componente emocional. Depois tem aqui duas questões técnicas, uma delas é a cena da transformação. Foi feita de uma única vez e é mencionado em muitos sítios que foi usada uma tecnologia inovadora que eles próprios não conseguiam dominar. Uma câmara que permitia fazer com que a cena parecesse ter sido feita num único take, apesar de não ter sido, uma câmara robótica que grava os movimentos. E depois, os lobisomens, os lobisomens às vezes estão muito bem, porque o filme é violentão, é sangue, tripas, não se contém na maneira como as mortes acontecem, como é, aliás, a panágio nos filmes de lobisomens, em que as mortes são violentas e são cruas e viscerais. Aqui não é nenhuma exceção. Claro que é sempre de noite, não é? Porque os lobisomens vêm na lua cheia de noite. Mas ainda assim, é um filme, mesmo desde o início, é um filme que arrebenta com tudo. Mas os lobisomens, por vezes, são bons, não é? São ameaçadores e altos, mas quando eles têm muito detalhe parecem de facto os senhores dentro de um fato de esponja e com movimentos demasiado humanos, não é? Nota-se que são pessoas que estão lá dentro. Não me apaixonei de sobremaneira pelos lobisomens. No entanto, o filme como um todo, como um bolo, não é? Arrumado e embalado com o laçarote em cima, diria que é uma bela maneira de passar um domingo à noite de chuva, a ponderar entre vou ver este filme, vou dormir ou vou suicidar-me porque amanhã tenho que ir trabalhar. Acho que a opção será mesmo ver este filme, perder umas horas de sono e chegar, como habitualmente, ao trabalho, ensunado e resmungão.